O TAM 3152, no solo aos 2-0. Táxi via Alfa, Juliette. O gate é o 1-0, TAM 3152. Juliette, Alfa, Juliette, 1-0, TAM 3152. Controle Salvador, SNM 6258, boa noite. Boa noite, 6258, identifique. Desça via para 2.000 pés, ajuste 1.020. Descendo via para 2.000 pés, 1.020 no altímetro, SNM 6258. Controle, o SNM 6258 solicita para onde duna, se possível. Sabe. Ok, direto da PSNM é 250. Destino 606, identifique, via chegada mar e desça para 3.000 pés. 1.020 o ajuste. É, só aqui na cabeceira mesmo. Porém, você não vai encontrar muito bom em Salvador não. As festas aqui na Bahia são mais pro interior. Mas que coisa, hein? Tá procurando, sempre acha. Aí, obrigado. Uma coisa, Jorge Luiz já tá de volta? Ainda não. Mas tá rolando, hein? Tô aguardando também. Tá bom. Ryanair 6258, está livre LS X-Ray, voo na proa de Dona, reporte estabilizado, baixar travado. Na proa de Dona, autorizado ILS X-Ray, Ryanair 6258. Voo no 606, na presente voo Dona, número 2, descendo para 2000 pés, 1020 permanece. Estabilizado no localizador, eu chamei 6258. 6258, completo o LS, chame Torre, no 9386. 186, boa noite. O 6086, livre LS, X-Ray, informe estabilizado. Informará estabilizado, 06. Avistado o tráfego, informa o pistão no zero molhada devido às chuvas recentes. O ajuste agora 1020, informe com o trem embaixo travado. Sente 1020, chinês 6258. Controle Salvador, boa noite, gol 9714, informação Quebec. Boa noite, 1714. Identifique, vai voando por Odiduna, descendo para 2000 pés. 1020 é o ajuste, Salvador. Duna, direto, 1020, descendo para 2000 pés. O gol 1714, grato. Presente, São João. Obrigado. Xané 6258 baixou e travou, trem de pouso? Graças a Deus, sim, o Xané 6258. Ok, ciente, tá. Livre o pouso na 10, vento calmo. Livre o pouso na 10, 6258. Beleza, 606. Ok, 606, chame Torre Salvador, 1 no 8, 6. Bom forró aí pro senhor. 8 mil, obrigado. Tentar. Xané 6258 no solo 38, táxi via Alfa, Juliette, gate 1-1, gate 11. Taxi autorizado via Alfa Juliette, portão 1-1, Oxané 6258. O 74, livre LS, X-Ray, informe estabilizado. Livre LS, reportando estabilizado, 74. Nossa, a pista encontra-se molhada, o ajuste no 020. Ah, livre o pouso na 1-0, o vento é calmo, o gol no 606. Vento calmo, 06. No 606, no solo aos 42, autorizado táxi via Alfa, Juliette, gate 5, no 606. Alfa Juliette para o 05, 1616. 1805. 1805, chame em 186. 186. Prossiga. Autorização 40 para Natal. Eu tenho autorizado aqui o 370, o senhor aceita? Afirmativo, copia. Está autorizado Natal, nível 370, via Pesulu 10. A decolagem da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. Controle 120.8, acione 5427. Ok, autorizado 370, Pesulu 10, decolada 10, curva à esquerda, Puca Zipar. É 1208-5427 é o transponder. Correto, chame pronto para o pushback, o 805. Chamará. Localizador no 7-4. No 7-4, Torre, ano 8, decimal 6, boa noite. 8-6, obrigado, boa noite. Torre, Salvador, boa noite. Gol no 7-4. Boa noite, gol no 7-4. Avistado o tráfego. Ajuste ano 020. Informa o pista 10 molhada, o vento calmo, tá livre o pouso na 10, gol no 714. Ok, grato pelas condições, livre pouso na 10, gol no 714. Salvador, mano 805, posição 01, no pushback, acionamento. Autorizado, voo no 805, chame táxi. Ativo, chamar táxi.